Ô Marcelo, você falou aí uma coisa interessante, que você, né, a sua geração de Reinaldo, Campos, a turma toda, e vocês, né, surgiram para o futebol aí com o Tele, como você disse, o Tele que te promoveu, justamente depois de uma geração que conseguiu a maior conquista do Atlético, né, na história do clube, que é o Campeonato Brasileiro de 71. E hoje em dia a gente vê aí muitos treinadores, muita gente mesmo da imprensa, muitos torcedores, ficam preocupados quando o treinador lança algum garoto, né, a pressão, fica com medo de queimar o jogador. Na sua época não tinha disso não, né, rapaz? O jogador estava lá 18 anos, 17 anos, já, igual o Reinaldo, você mesmo, 17 anos, já estava no profissional e justamente dando sequência a uma geração que conquistou o título brasileiro. Como é que foi isso aí? Foi complicado? Foi muito difícil? Como é que foi isso aí? Eu acho que tudo é um contexto, né? Uma combinação de coisas que favorece ou não o lançamento de jovens jogadores. Se o jogador é lançado numa oportunidade que o time está muito ruim, que está sendo lançado como solução, né? Aí ele tem mais dificuldade. A torcida já está cobrando muito, está impaciente, ou vem de resultados ruins. E isso aí atrapalha. Se é um momento bom, eu acredito que naquela época tinha algumas coisas que favoreciam. Primeiro que era uma geração muito boa, assim, trabalhada no Atlético, né, desde de juvenis, e muito bem trabalhada pelo Barbatana, tinha uma identificação grande com o clube. Naquela época, o nosso ideal, o nosso grande objetivo era jogar pelo clube, né, vestir a camisa diante da torcida do Atlético, no caso, o Atlético, e depois jogar na seleção brasileira. Hoje já tem uma ideia diferente pela própria evolução e ampliação do comércio. O jogador não é tão raro você ver o jogador dizer que o grande objetivo é ir para a Europa, né? Então ele já está com o pensamento de aparecer para sair. E o outro fato que também ajudou foi o Tele Santana, né? Porque ele gostava de trabalhar com jovens, então criou uma filosofia do Atlético, do clube. E combinando com uma geração muito boa, aí as coisas facilitaram. Mas também tinha pressão, a gente às vezes, o dia que não jogava bem, a torcida cobrava muito, a imprensa, é situação normal. Mas sem dúvida, foi uma geração que marcou a época, né? Mesmo a gente não conquistando títulos assim importantes, tivemos muito próximo disso, com o Campeonato Brasileiro de 77, seria um título invicto. Mas até hoje, onde a gente vai, e tenho certeza que acontece com meus ex-colegas também, todo mundo comenta daquele time, porque é um time que encantou o Brasil, né?